Este é um áudio de reprogramação profunda. Ele foi criado para ser ouvido em um momento de tranquilidade. Escolha um local confortável. Sente-se ou deite-se com segurança. Você não precisa fazer esforço algum. Não precisa tentar acreditar. Apenas permita que sua mente aprenda. Respire profundamente agora. Inspire pelo nariz, segure suavemente e solte lentamente pela boca. Mais uma vez, inspire e solte. Permita que o seu corpo comece a desacelerar. Relaxe os pés, as pernas, o abdômen, o peito, os ombros, o rosto. Deixe a língua repousar suavemente dentro da boca e perceba que a cada respiração você mergulha um pouco mais. Agora, imagine que está descendo uma escada. Uma escada com 10 degraus. A cada número, você relaxa o dobro. 10, mais relaxado. 9, mais profundo. 8, soltando qualquer tensão. 7, 6, 5, metade do caminho. 4, 3, 2, 1. Profundamente calmo. Agora, a sua mente está mais aberta e podemos começar. Pense agora em algo que é absolutamente verdadeiro para você. Algo que você sabe com total certeza. Pode ser o seu nome, pode ser o local onde nasceu, pode ser que amanhã o sol nascerá. Escolha uma certeza inquestionável. Traga essa certeza à sua mente agora. Observe como ela aparece. Veja a imagem. Essa imagem, ela é clara? Ela é brilhante? Ela é nítida? onde essa imagem está posicionada no espaço da sua mente. Está posicionada à sua frente, à direita, à esquerda, atrás. Qual o tamanho dessa imagem? É uma imagem de tamanho natural? É uma imagem grande? É uma imagem estável? Agora ouça. Existe uma voz interna confirmando essa verdade? Se existir, qual é o tom dessa voz? Essa voz, ela é firme? Ela é calma? Ela é segura? Agora, sinta o corpo. Existe estabilidade no corpo? Uma base sólida? Talvez uma firmeza no peito ou uma tranquilidade no abdômen? Permaneça alguns instantes estudando a estrutura da certeza. Você não está analisando o conteúdo, está observando a forma, a codificação. Agora, traga à sua mente uma crença que você deseja tornar absoluta. Escolha uma, como: eu mereço riqueza, eu sou capaz, eu posso prosperar, eu sou disciplinado, eu sou saudável. Escolha apenas uma. Observe como ela aparece agora. Observe a imagem. Talvez ela apareça num tamanho menor, talvez menos brilhante, talvez distante. Perceba a diferença. E agora começa a transformação. Pegue essa crença desejada e aumente o brilho da imagem. Torne-a mais clara. Se a certeza estava próxima, trave essa crença para o mesmo lugar. Se a certeza era maior, aumente o tamanho agora. Se a certeza tinha estabilidade, torne esta também estável. Ajuste a sua posição, o seu brilho e o seu tamanho. Agora, ajuste o som interno. Faça a voz dizer essa crença com o mesmo tom firme da imagem que você gerou na certeza absoluta. Mesma cadência, mesma segurança, mesma convicção. Repita mentalmente com autoridade. Eu mereço prosperar. Eu sou capaz. Eu posso crescer. Eu sou disciplinado. Eu sou saudável. Agora, ajuste o corpo. Ative a mesma firmeza, a mesma estabilidade, a mesma sensação física da certeza. Iguale completamente. Brilho igual, posição igual, volume igual, sensação igual. O seu cérebro registra a crença pela estrutura. E agora, a estrutura foi igualada. Agora, imagine essa crença não como frase, mas como identidade. Você não está tentando prosperar. Você é alguém que prospera. Você não tenta ser disciplinado. Você é disciplinado. Você não busca ser capaz. Você é naturalmente capaz. Imagine decisões futuras partindo dessa nova estrutura. Veja-se agindo com naturalidade. Sem conflito interno, sem dúvidas, simplesmente ação. Sinta a estabilidade. Imagine essa certeza expandindo dentro do seu peito. Espalhando-se como um campo magnético interno. Toda vez que pensar nessa crença, ela aparecerá com brilho máximo, de forma automática, estável, inquestionável. Agora, imagine que essa crença está sendo gravada, como se estivesse sendo selada. Cada respiração aprofunda a instalação. Inspire. E ao expirar, consolide. Inspire e consolide. Imagine que essa certeza se integra às suas decisões, à sua postura, à sua voz, ao seu comportamento. O que é certeza não exige esforço. É natural. E o que é natural se repete. E o que se repete constrói resultados. Agora, lentamente, eu vou contar de 1 até 5. E você retornará trazendo essa nova estrutura. 1. Energia retornando. 2. Respiração mais ativa. 3. O corpo despertando. 4. Clareza mental. 5. Olhos se abrindo, sentindo estabilidade e certeza. Essa reprogramação, ela se fortalece a cada repetição. E agora, a sua mente sabe como transformar desejo em certeza.